Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Você já pode adquirir o seu Diário Espiritual 2013. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia diária. Aproveite o desconto especial de lançamento. Entre na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e faça o seu pedido. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e encomende o Diário Espiritual de 2013. Você também encontra este produto nas melhores livrarias de sua cidade. Olá, queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, nesse dia do Senhor e batismo do Senhor. Você sabe que celebrar o batismo de Jesus é celebrar o nosso próprio batismo. Celebrar o batismo de Jesus é celebrar não aquele momento lá atrás, histórico, que você tem aquela foto amarelada do teu batismo. É um batismo constante, atual, renovado, diário. E é isso que nós vamos pedir a Deus. Que o nosso batismo seja reavivado. Foi Deus quem fez você, viu? Foi Deus que me fez, foi Deus que nos fez. Foi Deus que nos criou. Foi Deus. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Eu quero deixar meu testemunho. Eu sou Wanda Lúcia Garbosa, aqui de Curitiba. Sou um ouvinte fiel do Padre Reginaldo. Sou uma associada fiel também. Eu quero hoje deixar meu testemunho. São vários, mas esse é que eu quero agradecer pelo nascimento da minha neta e agradecer a Jesus Misericordioso e Santo de Virgem, Nossa Senhora, que guardou a minha neta e a minha nora num acidente que aconteceu indo para Londrina. Graças a Deus, amassou todo o carro, os dois carros, e a minha neta, minha nora e todo o pessoal dos dois carros, não aconteceu nada, porque eu peço todo dia que Jesus Misericordioso nos guarde, nos protege e nos ilumina. E tenho muita fé e obrigado a Jesus, a Santa de Virgem, e esse Padre Santo, que é o Padre Reginaldo, que está tirando multidões de todo sofrimento, ensinando esse povo a andar no caminho de Jesus. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe, filho, que Deus a proteja. Um abraço a todos vocês. Filhos queridos, vamos à palavra de Deus. Padre Santo não, viu? Estou no caminho, quero muito, não sei não. Estamos ali como vocês, pelejando. Mas obrigado pelas orações. Bíblia aberta, batismo do Senhor. Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala, Senhor. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Fala, Senhor. Fala, Senhor. És luz da humanidade. A tua palavra é fonte que corre. Lucas 3, 15, 16, 21 a 22. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Palavras de fraternidade. Fala, Senhor. Fala, Senhor. E o texto de hoje nos leva ao batismo do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Como o povo estivesse na expectativa, todos se perguntavam interiormente se João era ou não o Cristo. E ele respondia a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto todo o povo era batizado e Jesus batizado, estava em oração e do céu se abriu o Espírito Santo e desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E do céu veio uma voz: Este é o meu filho amado, em ti encontra o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, hoje é oficialmente, na verdade, na antiga liturgia era dia 6, mas hoje fica uma incógnita na igreja, sabe por quê? Não se sabe se é o primeiro domingo do tempo comum, porque não tem o primeiro, semana que vem já é o segundo. Então, batismo do Senhor é o primeiro domingo do tempo comum e é ao mesmo tempo o encerramento do tempo natalino. Mas mais do que essas curiosidades litúrgicas, hoje somos chamados a reavivar o nosso batismo, a reavivar as nossas vidas, a pedir: Senhor, fazei com que eu possa ter o meu batismo renovado. O batismo ministrado por João Batista inspirava-se nos banhos de purificação conhecido no judaísmo. Estes simbolizavam que as pessoas portadoras de alguma doença ou algum tipo de impureza haviam recuperado a saúde física ou sua condição de membro do povo eleito com plenos direitos. Tratava-se de um banho puramente legalista, sem implicar numa mudança moral das pessoas. Podia acontecer que alguém, depois de banhar-se, sem nenhum escrúpulo, voltasse a uma vida egoísta de antes. Os recém-convertidos ao judaísmo também estavam obrigados a submeter-se ao banho purificador do batismo. Porém, essa caracterização do batismo judaico não é suficiente para entender o batismo de Jesus. Jesus não foi curado de alguma doença, nem havia contraído impureza que deveria livrar-se. O batismo de Jesus representou sua investidura pelo Pai para o serviço do reino. Quando se escuta a voz: Tu és o meu filho querido, o Pai proclama-o. É a teofania. E a partir do batismo, Jesus inicia a sua vida pública. Senhor, hoje, no dia do batismo de Jesus, sou chamado a rever o meu próprio batismo. Senhor, coloque as suas mãos na água do meu batismo e faça com que ela se movimente o suficiente para que eu saia do egoísmo, do pecado, da indiferença. Que o batismo me liberte, que o batismo me acompanhe todos os dias, que eu mergulhe nas águas da misericórdia, que eu mergulhe nas águas de Deus. Escute o que foi deixado na plataforma, escute, no dia do batismo de Jesus. Sou de Sorriso, Mato Grosso. Padre, na quinta-feira, dia da novena de Nossa Senhora das Graças, eu fiz o meu pedido. Não estava muito bem de saúde, devido à dengue que peguei. Pedi a Nossa Senhora das Graças que intercedesse por mim e também pelas outras pessoas que estavam doentes. Na quinta-feira mesmo, comecei a comer. Na sexta, padre, era meu aniversário, no dia de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças atendeu ao meu pedido e eu fico muito feliz por isso. Padre, agradeço a Jesus e a Nossa Senhora das Graças pela graça alcançada e também agradeço ao Senhor por fazer parte de nossa vida todos os dias em nossa casa. Muito obrigada. Amém. Amém, querida. Água parada dá dengue, batismo parado dá pecado providencial. Filhos queridos, fique com a bênção sacerdotal e que ela abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família e façam reavivar do teu batismo. Não esqueça, batizado não ficou lá atrás, ele está hoje na tua vida. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã.